aí 18h30 quando pronto. Juliette Alfa para Nogara, chamar pronto, tá, 3561, chamar pronto no 2266. O Gol 884 vai observar a nave da companhia que está saindo, vai passar aí à sua frente. Assim que ela passar, ingresso à esquerda na Juliette, portão 612. Afirmativo. A gente vai aguardar a passagem de um colega da nossa companhia, não seria o colega da TAM, senhor? O 1884. Confirmando, desculpa, o Datan, quando ele passar, aí prossegue até, até a meia dúzia, ok? Afirmativo, então. A gente aguarda o colega da TAM após meia dúzia, 884. Tá 3662, após etapa e voo 3, Serra Vita 366, descendo para 2500 pés. Altímetro no 0, no 3, reposte na final das naves. Ativo após etapa 366, então 3603, decolou aos 25, chame controle 119, decimal 8. 398, 3603. No 940, prossiga. Aqui está confirmada a saída da EL após da EL de NER. Confirmo, saída da EL, transição de NER. Ok, vai voar da EL após de NER e eu de 1940. Controle de tanto 3603. 3603, contato radar na decolagem, suba para nível 380, saída da EL, transição de NER. 380 da EL de NER, tá 3603. Bom, 940 após de NER, voa EL? Tem o perfil da saída, gol no 940. Afirmativo, então, após de NER, EL. Sou Salvador da 35... 61 no 3561, autorizada Alemanha, manter cabeceira 10. Ali mantém 10, 3561. Após etapa, autorizado Serra Vita 368, azul 4070. 4070, obrigado. .455 reduza para 200 nós. 209-3, 455 cruza o 70 para o 60. Quente, desça para 60. 60, restrito a 3455. Então, 3561, quando pronto, autorizado a colar pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Livre decolagem 10-3561. Livre táxi ao ponto de espera da 10, quando pronto, 118-62. Boa noite, obrigado, meu amigo. Pode ser a Vita 366? Não. Não, tem condições o azul 4070. A pena está um pouquinho alto aqui. Azul 4070. Mantém 368, 4070. 3455 está sob vetor para sequenciamento, curve à direita para a 230, limite o curso do localizador, reduza para 1.80 nós. Direita 230, limite ao lock 1.80 nós, está 3455. Está 3455, correção, seu limite é radial 280 de Salvador. 280 limite. Boa noite, bom 613. Ponto de espera da pista 10, está pronto. Gol número 3, que o senhor recebe. Alto e claro. Obrigado. Mantenha ponto de espera da 1-0. Mantenha ponto de espera da 1-0. Vou meio, frente. 940, chama Recife 288, negativo 3325, boa noite. 060, tá 3455. Ciente. 3662, complete final da R9, chame torre 18 decimal 6, tá 3662. Tá 3. Então 119 decimal 8, tá 3561, boa noite. Salvador, tá 3662, transfere, baixou o travão. Tá 3662, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 160 graus, 10 nós, os primeiros 90 metros fechados. Pouso autorizado, pista 10, 90 metros fora, tá 3662. Fora 2500, 4070. Controle Salvador, boa noite, tá 3561, decolou, cruza 037. 3561, no contato radar da decolagem, suba para 380, saída Golem. Saída Golem para 380, tá 3561. Meio no 3, está mantendo o ponto de espera devido à aeronave que precisando da decolagem, mesmo destino. Problema não, meio 3. Se a Bravo Fox está pronto para copiar? Pronto, se a Bravo Fox. Autorizado para Jundiaí, nível 400, na PESC 58, e depois acordo com o plano de voo, decola curva direita, saída Gole, transição Gonza, aciona 5070 e o controle 199.8. 400 Jundiaí, a PESC 58, após a rota do plano de voo, primeira curva direita, saída na Gole, transição Gonza, transponda 5070. E o controle 119.8, Serra Bravo Fox. Correto, chama para acionamento. O Serra Bravo Fox está pronto para acionamento. Se confirma o POB? Com 08 a bordo. Sim, chame para o táxi. 55, reassuma navegação na proa do Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, altímetro 10113. 366 na proa, 2500, 10-13. 3455. 4070, chame torre 18 decimal 6. 186, vai chamar azul 4070. Solo Salvador, muito boa noite novamente. É o 1885 da Gol. 1885, aguarde coordenação para Guarulhos, o altímetro é 10-13. Com 1013, afirmativa, saída. Você podia nos informar, por favor? Aguardando pista livre, azul 4070. Obrigado. Solo, é o Serra Bravo Fox, poderia apenas confirmar a saída do Serra Bravo Fox? Serra Bravo Fox, a saída é Gole e transição Gonza, Gole Gonza. É Gole Gonza, Serra Bravo Fox. Salvador Mike, Zulu Lima. 3662, solo 33, livre à direita, chame solo. Chame solo. 121, décimo 9. Solo 219, 3662. 13361, recife 1288, alterno 13325. Obrigado, uma boa noite. Vento 160 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Ok, baixada travada, autorizado pouso, pista no zero, azul 4070. Ou 16, 13 após pouso do Embraer 190 na curta final, ali mantém cabeceira no zero. Pouso do Embraer 90 na curta, ali mantém a 10, gol 63. 366, 3665. Solo, Serra Bravo Fox, acionado no pátio 3, pronto pro táxi. Serra Bravo Fox, autorizado o táxi, chame para ingressar no pátio principal. Vai chamar para ingressar no pátio principal, Serra Bravo Fox? Correto. Vamos os primeiros 90 metros fechados. Gente, 3455. 5. Lua 885, copia. Copia 5, por favor. Autorizado Guarulhos, 360, rota Peruísque 50, decolada 10, curva à direita, saída da EL, transição de NER. Controle Salvador em 119 decimal 8, torre 1186, acione 5121. Guarulhos 360, pela Peruísque 50, apitando 0 com curva à direita, da EL de NER, 198, 186, 5121, 1885. Correto, chame para acionar o 1885. Chamará, obrigado. Paulo 3662, a Alfa da Juliette. 3662, autorizado via Índia para o portão 2. Índia, portão 2, 3662. 3662, prossiga via Índia, última esquerda. Índia, última esquerda, para o 23662. Serra Bravo Fox, dê passagem para a aeronave da TAN, está taxiando via Índia, prossiga via Juliette Alfa no ponto de espera da 10-118-6. Vai dar passagem para a Airbus da TAN, após Juliette Alfa no ponto de espera da 10, vai chamar 2-118-6, Serra Bravo Fox. Correto. Serra Azul 4070, no vai na sua escuta. 4070, prossiga via Alfa, chame para ingressar no pátio principal antes da Juliette. Segue via Alfa, 39, solicita para ingressar no pátio principal, 4070. Negativo. São 3455, check trem, autorizado, pouso, pista 10, vento 170 graus, 10 nós, cabeceira deslocada. Livre, pouso 10, deslocado 90 metros, São 3455, baixou e travou. O número 3, decolou os 37, chame, controle 119, decimal 8. 198, grato. Azul 4070, autorizado, táxi até o portão 9, via Alfa e Juliette. Controle Salvador, boa noite, gol no 6-1-3. Gol no 6-1-3, suba para 360, saída Golem. 360, saída Golem, gol no 6-1-3. Alô, boa noite, Papatango, Serra Tango. Aqui Serra Tango, contato radar 60 milhas, nordeste de Salvador. Vou na proa de Bonfi para interceptar a chegada Bonfi. É poste pronto para descida. Autorizado alinhar e manter. Megapoteiro no zero, sem abrir a foto. A pista no site está. Poderia manter a proa de Salvador, vai ter só de pouso na 17. O lado mais pronto vai cancelar e prosseguir para o 17 se possível. A gente vai na proa do VOR, reporte pronto para a descida. Gente, proa do VOR pronto para a descida. Encontrou em Salvador, Avianca 6310, atinge, mantém 150 para prosseguir, ciente da informação Yankee. Avianca 6310, acione identificação, autorizado chegada mar e desça para nível 050. 050 na chegada mar, identificou a Avianca 6310. 219, obrigado, TJ. Sala Salvador, está 3455, livrou seu escuto, boa noite. Autorizado a decolar, pista no 0, vento 170 graus, 08 nós. Iniciando decolagem na pista 10, Serra Brava Fox. Boa noite, Salvador, 76727, com a Yankee descendo até uma centena. 6727, acione identificação, autorizado chegada Bonfi, desça para nível 060, reduza para 250 nós. Ok, desceu para 060 na Bonfi, reduzindo para 250 nós, 6727. Abra Fox, decolou de 41, chame controle 119.8. Controle 119.8, Serra Brava Fox. Controle Salvador, boa noite, Papatango, Serra Brava Fox. Serra Brava Fox, contato radar na decolagem, suba para nível 400, perfil da saída Golem. 400, perfil da saída Golem, Serra Brava Fox. Próximo, Juliette, tanto 3455. São 3455, autorizado o ingresso para o gate 8. Para o 8, tanto 3455, obrigado, até já. É. Controle Salvador, boa noite, Gol 1398, gente da Yankee. Bono 398, acione identificação. Autorizado chegada Mari, desce para o nível 070. Desceu, chegada Mari 070, a intenção é prosseguir no RNAV da 10, Gol 398. Gente da RNAV, mantém o perfil da chegada. 398. Uno 63, chame centro Recife, Uno 28, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 288, confirma a secundária. 325, a secundária. 325, boa noite, obrigado. 163. Controle, se abra a Fox. Siga. Solicita um pequeno desvio à esquerda para livrar uma formação. firme a proa e por quantas milhas? Só 270 por 30 milhas, Sabra Fox. Sente, Serra Bravo Fox. Altímetro 10, dessa via chegada Mari para 2000 pés, altímetro no 014, reporte estabilizado no curso do localizador, está autorizado o final do procedimento LSX-Way, sem um glide. Afirmativo, senhor, está autorizado via chegada, o 6310, vai reportar estabilizado com 1014, com ajuste, obrigado. Serra Bravo Fox, chame Centro Recife, 128.8, alterna 133.25. 128.8, alterna 3325, Serra Bravo Fox. Altimetria 727, dessa via chegada Bonf para nível 040. Via Bonf até o 40, 3298, dessa via chegada Mari para nível 050. Delta Goiás. Via chegada Mari para o 050, com 398. Salvador, Axerra Tango, Delta Torcida. Papa Tango, Axerra Tango, desça para nível 040. 040, Axerra Tango. Tango, reporte pronto para modificar regras. Informativo, reportará quando visual, Axerra Tango. curso do localizador, visual com a 10-6310. Na 6310, complexo final do procedimento ILS X-Way Sem Glide, torre 1-8-6. 18-6, obrigado. Mensagem 27, dessa via chegada Banff para 2000 pés, altímetro 1014, informe quando estabilizado no curso do localizador. Descendo até 2000 com 1014, vai reportar estabilizado, mensagem 27. Descendo 6310, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 1060 graus, 06 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Paciente tem livre pouso, 6310. 1858, acione de identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 060. Mari 060, 5000, gol 050, gol 398. Sim. 368, mantenha 50 ou desce via? 398, após ETAP, autorizado descer para 2500 pés na proa do Serra Vita 366, altímetro 1014. Após ETAP, 2500 na proa do Serra Vita 366, o ajuste 1014, gol 398. Time 727, está fazendo desvios? Negativo. Salvador, pushback acionamento pro 885 da Gol. 3-1-0, solo 5-2, livre à direita, chame solo. 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, boa noite, obrigado, até daqui a pouco. Solo, Salvador, Gol, 1-8-8-5. Gol no 885, prossiga. Pushback acionamento, posição 612. Autorizado, reporte para o táxi no 885. Autorizado, 885.